O trip autorizado é portátil. Reporta trip. Na sua autorização, o Ministério da Defesa está autorizado a fazer o aerolevantamento na vertical? 495, decolagem autorizada no 0, vento no 20 graus, 109. 941 Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Gente, vai com Mike Tam, então confirmando autorização 0223 de 2012, autorização na vertical. Alfa Salvador, MJET 5728 na posição 5 para pushback de acionamento. Aguarde, puxa, web. Aguarda, 5728. Pena 109. Livre pouso, gol 9754, na 10. Força aérea 4495, decolada 58, controle 1919, sinal 35. Gente, controle 1935. Controle Salvador. Boa tarde, a Força Aérea 4495 decolada no momento. Hoje é boa tarde, Força Aérea 4495, contato radar, vigilância, saída da EL, prole da EL autorizada. 4495, prole da EL. Trip 5267 na escuta? 267, confirmando havia solicitado o puxo. Afirmativo, já estamos no sistema. Né? É que estava, faltava o rapaz aqui do finger. O no 941 vai manter a posição antes da Juliette. Manter a posição antes da Juliette, no 941. O trip autorizado, seu correção. Web 5728, autorizado o puxo na posição 05. Autorizado Vitória 38, Perisco 50, 10 decola, curva direita, saída da EL, Leda, pós Leda, direto e deve. Controle 1935, transponder 5495. Simbra, 997. Direita, proa 240, limite 130, Simbra, gol 997. 600, curva direita, proa 065, fase estabilizada. Direita 065, repórter estabilizado, 600. 924, redução 2000 nós. 600, libera direita no 219. Direita 219, gol 1754. Para 209, 924. 24, vetor 45, pensamento esquerda para 020, limite ao curso. Esquerda 020, limite ao curso. Demantivo, 924, o está reautorizado para 3 mil pés. Ciente, Romeu. Victor Mike Quebec, decolagem autorizada, pista 17, vento 11, 0 graus, 109. Prendi. Pro 180, informe. O limite é o curso. Esquerda 180, limite o curso do LAC, é o 69. 32 no meio, falou do meio 02, libera a direita ou no 219. Direita 219, uma boa. Para o TAC. Eficiente, 82 no PLB, India Alpha, 18.6 atmosfera, 1014 no ajuste. India Alpha, 118.6, 1014 grato. Tem um bom final de semana em chance. Bom voo. Voo no 941, prossiga Juliette, portão 7. Para o táxi Webjet 5728, POB 132, autonomia de 3 horas e 45 minutos, Salvador. Gente, após a passagem do gol, em frente, Índia 18.6, espera. Após a passagem do gol, em frente, Índia 118.6, ponto espera, Web 5728. Afirmo, 1014, ajuste. 1014. Paulo Salvador, 32, no nome da Sena, entrou na sessão. 32, no nome Alfa, repórter 167. Sou Juliette Alfa. Paulo Web, 6721. Prossiga. Ciência das condições, 330, Fortaleza, posição 04. Gente, escute a Oscar, aguarde cópia. Guardado. 267, próximo do ponto de espera da 10, pronto. Trip 5267, a linha e decola, pistão 10, vento 120 graus, 109. A linha e decola, o trip 5267, grato. 8 milhas, cruzando 4 mil pés, autorizado 2 mil, curva direita e vou na proa 060 em fato estabilizado. Direita 060, vai porta estabilizada. 1900, tráfego que o precede passando na posição Luna. 5 milhas da sua frente. Sim, está com o 160 indicado, o gol 69. Gente, gol 600, está visão com a pista? Afirmativo, estabilizando o VLS. Compacte a aproximação, chame a torre no 86. 86, obrigado, Montevideo. 697, está visual já com o campo? Afirmativo, está visual 69. Gente. 54, 612. 612, 174. Mantenha a ponte espera da 10, web 5728. Mantenha a ponte espera 5728. Quebec, prossiga, dá algum problema? Bravo Delta, aguarde. 2733, contato radar, está 49 milhas da posição Bonfe, vou na proa de Bonfe. Aguardando a autorização para a possibilidade de procedimento em Salvador. Contato radar, 48 milhas da posição Monte, mantendo 080, informe no ponto dela descida, aguardando possibilidade de procedimento na terminal Salvador. Aguardando o desça para o 040. Correção, desça para 4 mil pés, 2733. 4 mil pés, 2733. Bravo, Delta, passou o código da Machado, 0800, informe Salvador, 9628. Gente, vou ir na proa de Bonfe para a chegada Bonfe, Juliette Bravo Delta, informe no ponto de descida. O Juliette Bravo Delta está marcando 085 e vai tomar uma prova descida. E você vai na proa de Bonfe. Ok, gente, vou na prova do VR, Juliette Bravo Delta, informe para a descida. Tá no 697, controle de Salvador, bom, boa tarde, trip 5267, decolou na saída da EL. O 697 foi bloqueado. 697, torre no 86. 186, boa tarde. Trip 5267, contato radar decolagem, saída da EL, vigilância. Da EL, vigilância. Força aérea 4495, controle. Ah, escuta, prossiga. Sera 4495, cruza o nível 200, Chame o centro Recife em 125, decimal 1, lanterna 13325. Obrigado. 13325, Força Aérea 4495. Afirmativo, Gol 1924, complete aproximação, Torre Salvador, 8.6, autorizado para 2000. 18.6, autorizado. Do El Trip 5267, autorizaria da presença da El Oleda? Pode manter o perfil 5267. Mantendo o perfil Trip. Salvador, boa tarde, tá? 3144, informação óbvia. No 3144, vou na prova de mar e desce via para 2000 pés, ajuste no 0144, então 3144. Na prova de mar e via para 2014, tá? 3144. Conhecimento e informaria em pista livre. Aguardando. Correto, reporte pronto. Dois 1 no cotejamento correto, reporte pronto. Marcha 1 pronto, vai ser 2 1. Victor Mike Quebec, a torre. Sabatango, Victor Mike Quebec, torre. Só está liberado. Tá joia, obrigado. Como recebe? A direita no 219. 219, vai liberar. Gente, a pista já está considerada praticável, pode mandar o pessoal ingressar e prosseguir aí o reboque. Coordenando com a sua equipe de solo, após o azul livre a cauda, autorizado. Após o azul livre o puxo do 4, começa a 2-1. Solo Gol 600, livrando. 600, táxi Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, 600. O 409 da Azul para o táxi, 94 a bordo, 4 horas de autonomia, na Bernardo é com 5. 94, via Índia, 18.6.0, 1013, bom voo. Mike, então eu estou aguardando a confirmação da defesa aérea. Algum problema no trem de pouso, está interditada a pista 17. Tá lembrando a área do Pelourinho aqui, senhor. Vai comprovar do Okay, só passando o passe de Pitoçu. Passando de Bravo, Delta, passando para de Bravo, Delta. Esse é parado 1500 pés, 2013, informa quando ingressar o corredor forte. É, tudo atrasado. Controle Salvador, é o gol no 328, passando 200. 328, olha, boa tarde, desça via chegada Mário para 2000 pés, 1013 no 328. Em chegada Mário, descendo via 2000 pés, no 328. De novembro, Alfa, desça para 1.500 pés. Descendo para 1.500 pés, de novembro, Alfa. Gente, eu preciso de um ponto específico para a coordenação do tráfego. É na vertical do tráfego ou é no litoral a 20 km? O senhor quer cobrir toda essa faixa de 10 a 10, passando pela vertical. Gente, inicialmente que ponto o senhor deseja? Gente. Alô, Salvador, gol 1806. 806, escute a Oscar e aguarde coordenação na Caju. Sente da Oscar e aguardando sobre essa hora que eu jogo. 697, Juliette. Para o táxi, 6721. Solo Salvador, boa tarde, com 924 de voa direita. 129, decolagem autorizada, 0. Decolagem autorizada, pista no 0, 5722. CIF 1251, alterna 13325, 5267. Web 6721, 147, com 3 horas e 20, alterna Recife. 6315, prossigo. Curiosidade, senhor. É, quando a gente vem de Petrolina, não é possível voar a flota para interceptar a chegada, não? Voar o quê? Quando o nosso voo. Origem é Petrolina, não é possível interceptar a chegada a ponte através de flote de teste? Negativo, comandante. A gente tem uma circulação aqui devido ao aumento do volume de tráfego aqui na terminal. Isso vem pela circulação do centro Recife, ok? Aí a entrega nesse ponto onde você está entrando agora na terminal. Tá, ok, então. Obrigado pela informação, era para atividade mesmo. Pelo outro setor que o senhor pretende vir, parece que não, mas eu ia voar muito mais comigo aqui dentro da terminal. Tá bom, obrigado. 7-19-35, controle 1-1-9-3-4. 7-19-35, 5-7-2-8. Roda 17, curva esquerda. O seu transponder 5-4-1-3, controle 19-3-5. Web 5-7. Controle Web 5-7-2-8. 5728, contato radar na decolagem, saída pouca vigilância. Pouca vigilância, 5728. 1109. Decolagem azul 4089. Corre Web 6721. Web 6721, ali mantém pressão no zero. Ali mantém na 10, 6721. Vai próximo a chefe. Está na visual da presente posição. Comandante, vá para a linha do litoral, nesse ponto aí só atrapalha aqui a aproximação. Está presente, vai para a linha do litoral, mas nesse momento. Comandante, vai com o Curaçu para a linha do litoral, eu vou entregar o som à torre no portão Itapuã, conforme previsto. Afirmativo, Romel. 06, pronto para a cópia. Aracaju, 190, 10 decola, esquerda, Pucajamo, após direto, 1935, controle, transponde 5427. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190, Puca, Jamo, após 19.35, 5.427, após Jamo direto. Correto, reporte pronto. Reporta lá. Retorno 5.9, cópia. seria possível um sobrevoo de 2 minutos? Comandante, eu tenho 5 aeronaves na aproximação, só vai manter aí o linha do litoral. Ok, vai manter a linha do litoral, Rafael. Autorizado na 0, ventou 40 graus, 109. Livre decolagem na 10, web 6721. Controle da sua parcela de 9, decolado no 6-4. Outro 089, saída da El, vigilante, é pro Lida El. Da El, plano direto da El, mas é de 9. Reautorizado para o 060, 6315. 6315, restrito 060. 721 decolou zona 8, controle 1, 9935. Zona 935, Mercedes 1. Controle autorizaria por Odiara Caju para o 5728. Prodigamo, 5728. Prodigamo, web 5728. Realizando 44, visual com a pista. Afirmativo. Torre 186. 186, grato. Boa tarde. Controle papá, Maxilete Chamel. Maxilete Chamel, prosseguindo. Está no vertical do parque de Pituaçu, senhor. Sem interferência com a final do 90, mantendo a separação visual. Assim que autorizado, na retaguarda da aeronave, está na aproximação da final do 90, passar para o setor norte. Ativo, separação visual, está autorizado. No visual, na retaguarda da aeronave nacional da 90, Romel. Só lembrando que a instrução havia sido se afastado da posição com o ProSul. Nessa posição, a sua ainda interfere com a minha final. Ok, vai para a linha do litoral sul, mas é a posição que eu mantenho todos os dias aqui. Sem interferência, Romel. Mas interfere. Comercial, boa tarde, para pegar como é que está? Você, como é que está? Estou com esquerda para treino, pega. Ei, mantenha o litoral ou no meu pés e aguarde para autorização. Meu pés, então. Controle web 6721. Prossiga 6721. Decolar e cruzar 040 no perfil da MOM, quando possível direto frote. Gente, aguarde. Guardando. Todo está com 8 a bordo, autonomia de 5 horas. 3144 passou Simbra embaixo travado. 3144, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, no 09. Leve, pouso 10, tá? 3144. Zona 0, pesolo 10. Decolagem pista 10 esquerda, Pucas e par. 1935, 5430. Ajuste padrão, autorizado via até 2000, vai reportar no DLS-63. No 5, o senhor está sob vetor para sequenciamento. Curva direita na Pula 240, limite magnético 130 de Simbra. Do transponder 5430, no voo 1754. 1754, chame pronto para puxa, senhor. Chamar na conta pronto para pushback, acionamento, voo 1754. Até quase. Sei lá, né? Tá bom, já estamos na Pro 240, na sua escuta sobre vetores, 6315, tem o limite. Afirmativo, 6315. Então, André, como é que tango? Como é que tango prossegue? Autoriza 3 mil pés? Negativo, você vai manter 1000 pés, se for ciente da sua missão de aeronavantamento, vai ser autorizado assim que possível. Mantenha aí o corredor forte. O Juliette Romeu cruzou? Negativo, senhor. Está mantendo a linha do litoral. Pode cruzar, autorizado. Está mantendo a linha do litoral, ok? E porto livrando o setor. É negativo, agora só vai manter aí então, portão Itapuã, farol de Itapuã. Ok, vai manter o farol de Itapuã, Roberto. Toda grave delta já no corredor forte, cruzando 1.900, vai para 1.500. Bravo delta, vou na prova da rotatória, Bravo delta. Bota a prova. Prossegue via 2.000 pés, informará localizador. Afirmativo.